Agora ferrou, hein? Denis DJ, MC Jefim, é o carnaval embrasado. Arrocha aí, mozão, vai! Arrocha, arrocha, arrocha aí, bebê! Arrocha! Alala, ô, oh, oh, vai! Acho que calor, ô, oh, calor! Alala, ô, oh, vai! Acho que calor, que calorzão, é! Atravessamos o deserto do Saara, o sol estava quente e queimou a nossa cara. Ai, papai! Alala, ô, vai, mozão! Acho que calor, arrocha! Alala, oh.